Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41 3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, segunda-feira, segunda parte desse momento onde nós vamos pedir Jesus. Ah, o coração está meio angustiado, Senhor. Está terminando o mês de janeiro, Senhor. Mas, apesar de tudo isso, eu quero que você diga: eu creio em Jesus. Eu creio no milagre de Deus. E espero paz e luz nesse ano. Gente, ainda é janeiro. Então, nós temos mais 11 meses para frente. Tudo bem, hoje é segunda-feira. Muita gente tirou férias, espero que não tenha tirado férias de Deus, né? Pode tirar férias do trabalho, pode tirar férias da escola, mas de Deus nunca, tá escutando? Peça, em Deus eu espero um milagre. E o grande milagre na minha vida, Senhor, é paz. É luz que eu tô precisando tanto. Filho, filha, escute o que foi deixado como testemunho de fé, escute. Eu sou a Maria Fulaneto, falo de Apucarana, te assisto pela Rádio Cultura, AM. Padre, eu estou ligando para deixar um testemunho que meu cunhado se apropriou através das novenas que eu fiz. Amém. Eu fiz todas as novenas para ele, rezei todos os terços da misericórdia, intenção isso. Dele. Isso. Ele estava com problema de coração e o médico falou que ele não tinha músculo do coração, que ele ia ficar vegetando para o resto da vida. Ele não poderia mais trabalhar, nem jogar bola, que ele gosta tanto. Não poderia fazer mais nada. Graças a Deus, Padre. Com todas as orações Amém. Que eu fiz, com as novenas. E com o terço da misericórdia, principalmente, rezando de joelho demais. No chão, velas acesas e água benta passando na foto dele. Ontem, meu marido ligou lá, ele já foi liberado para trabalhar. O médico já liberou ele para fazer tudo o que ele fazia antes. Só menos jogar bola e beber bebida de álcool. Eu agradeço bem, Jesus, né, filha? Misericordioso. Agradeço a todas as novenas que eu fiz. Agradeço a Jesus, agradeço a Nossa Senhora. E agradeço ao Senhor Padre. Amém. Por entrar na minha casa todos os dias, trazendo essa bênção de Deus. Meu nome é Maria Fulaneto e falo de Apucarana. Um abraço. Obrigado, amém, Jesus. Deus abençoe o pessoal de Umarama. Ainda bem, né, que pelo menos não vai tomar cachaça. Mas filhos e filhas, o texto da misericórdia é muito forte. Mas é mesmo. Sabe a hora que às vezes a gente... Eu também tenho esses momentos em que eu não tenho sossego no meu coração. Padre, o senhor tem isso, padre? Tenho, claro, eu sou humano, gente. Se Jesus teve, imagina esse pobre coitado. Nessas horas eu queria que às vezes ser no carro, no metrô, na confusão da final de trabalho, na confusão do dia a dia, ser Jesus misericordioso. Eu confio e espero em vós, é sério. Na hora que você estiver ali para falar uma besteira, soltar uma besteira, um xingamento que não deve, Jesus misericordioso, eu confio e espero em vós. Seja nossa defesa e seja nosso ataque. É. Eu faço dessa oração minha defesa e meu ataque. E é uma questão de reeducar. Bom, eu sei que eu estou falando para grandes metrópoles como para o interior. Eu sei que eu estou falando para uma grande São Paulo, uma grande Curitiba, uma grande Belo Horizonte, mas estou falando para o povo do interior. Vocês vão entender o que eu estou falando. E mesmo nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, o povo é do interior. É verdade? Você lembra que antigamente os mais velhos só falavam tanta bestêmia palavrão. Aqui e acolá soltava os porcos da vida. Não era? Gente, a gente precisava se educar. Porque hoje não fala aqueles palavrão feio, mas fala outros. Esses dias eu estava escutando dentro de uma casa e eu vi uma mãe falar com uma filha. Mas cada palavrão, e gente que a gente estudada, gente que não fez só colégio não, fez faculdade. Você acha que isso faz bem dentro da família? Por favor, gente, vamos ser civilizados também no linguajar. Então começa a mudar, na hora que vem aquela raiva, aquela ira. Jesus misericordioso, eu confio e espero em vós. Que seja teu ataque e sua defesa. Bíblia aberta, cartilha de oração. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, palavra como pedra. O texto é Marcos 3, 22, 30. Marcos 3, 22, 30. Cuida bem do que diz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns mestres da lei, vindos de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beuzebu e expulsava os demônios pelo poder do chefe dos demônios. Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. Se uma família se divide e as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometem ou as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoados. Mas as blasfêmias contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, aqui eu precisaria de mais tempo para poder falar sobre o pecado contra o Espírito Santo. Não vou ter tempo hábil para isso. Mas eu já escrevi, já fiz artigos sobre isso. Eu quero, nos poucos minutos que eu tenho, insistir num tema. O tema da não divisão. Jesus se dá conta que um reino dividido, gente, uma família dividida, uma empresa onde tem dois sócios, e eles não se dão bem, vai pro buraco. Não é verdade? Comece uma sociedade e de repente um desiste, um trabalha contra. Casamento dividido não vai, coração dividido não dá, amor dividido não dá. Por que que Provérbios fala tanto que guarde teu coração para tua esposa e para o teu esposo? Porque a meretriz te levará à destruição, e é a mais pura verdade. Um coração dividido é o começo da ruína. A divisão, quem planta é o inimigo. Por isso, abrindo essa segunda-feira, ao mesmo tempo abordando o tema do pecado contra o Espírito Santo, mas a da união e não da divisão, Espírito Santo, repousa sobre nós. Nessa hora me dá misericórdia, no início desta semana, deste mês de janeiro, vem Espírito Santo de Deus sobre nós. Faça derramar sobre nós graças e bênçãos do céu. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, repousa. Espírito Santo Consolador, nessa hora da misericórdia, entre pelas ondas do rádio, pela internet, toque no coração mais duro, Senhor. Que ninguém cometa o pecado contra o Espírito Santo de se recusar à graça de Deus, de se opor à obra de Deus. Espírito Santo, que jamais sejamos motivo de divisão, de separação. Vem, Espírito Santo, fruto do amor do Pai e do Filho, inspirai-nos sempre o que devemos pensar, falar, querer, buscar, agir. Vem, Espírito Santo,